Quando Shakiro avistei, a nova chamou Henrique e a Shakiro avistei. Quem que se catucou? Vai! Eu já vai! Vai! DJ Henrique de Ferro! Chamando e acho que eu avistei. O Henrique acho que eu avistei. Vai. O Henrique catucou. Vai. Que eu já catuquei. Henrique catucou. Vai. Que eu já catuquei. Vai. Henrique catucou. Vai. Que eu já catuquei. Vai. Henrique catucou. Vai. Que eu já catuquei. Vai. Henrique catucou. Vai. Que eu já catuquei. Vai. Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem sorrindo. Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem sorrindo. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, peito. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, peito. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, peito. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, peito. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, peito. Ela viu o tamanho do pinto, ela ficou muito assustada. Falou que não aguenta, prefere umas catucadas. Falou que não aguenta, prefere umas catucadas. Ela viu o tamanho do pinto, ela ficou muito assustada. Falou que não aguenta, prefere umas catucadas. Falou que não aguenta, prefere umas catucadas. Adoro catucada, adoro catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, que hoje vai ser só catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, que hoje vai ser só catucada. Catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, hoje vai ser só catucada. Catucada. Adoro catucada. Catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada. Pula pra cá que eu